você. Sei que agora está namorando, mas não tenho culpa se estou te amando. E agora que quero de volta seu amor, só tenho fotos e desejos. Seu amor, só tenho fotos e desejos.